Senhor, tu falaste a Noé: entra na arca, vem me obedecer. Com sua família, juntos vão, refúgio seguro em tua mão. Glória a ti, Deus de amor. Tua graça nos dá fervor. Na tempestade és nosso abrigo. Em ti, Senhor, encontramos amigo. Sete pares de animais tu ordenaste, e eles são iguais. As chuvas vêm 40 dias, mas em tua palavra temos alegria. Glória a ti, Deus de amor. Tua graça nos dá fé. O dilúvio a reinar, mas tua promessa nos faz confiar. Na arca da vida guardados estamos, com fé em ti sempre nos dá fervor. Na tempestade és nosso abrigo. Em ti, Senhor, encontramos amigo. Dá fervor na tempestade, és nosso abrigo. Em ti, Senhor, encontramos amigos.